Ficheiro 51, página 488. Svensson era o problema seguinte. Quando o corpo de Bjurman fosse descoberto, o jornalista ia de certeza contactar a polícia e dizer-lhes que telefonara ao advogado para lhe fazer uma pergunta sobre Sala. E Sala ia tornar-se o objeto de interesse da polícia. Considerava-se esperto, mas tinha um respeito enorme pelos quase sobrenaturais dotes estratégicos de Sala. Havia quase 12 anos que trabalhavam juntos. Fora uma época de êxitos, o que o fazia olhar para Sala com reverência. Era capaz de ficar horas a ouvi-lo falar da natureza humana e das suas fraquezas e de como se podia tirar proveito delas. Inesperadamente, porém, os negócios deles estavam ameaçados. Fora diretamente da casa de Bjurman para Enskede e estacionara o Volvo a 2 ruas de distância. Quisera a sorte que a porta da rua não estivesse fechada. Subira a escada e premira o botão da campainha por cima da chapa que dizia Svensson e Johansson. Disparara 2 tiros. Havia uma mulher, além de Svensson. Não revistara o apartamento nem levara quaisquer papéis. Pegara no computador que estava em cima da mesa na sala de estar, dera meia volta, descer à escada e metera-se no carro. Queria sair dali para fora. O seu único erro fora deixar cair o revólver quando tentava segurar o portátil, ao mesmo tempo que tirava do bolso as chaves do carro. Hesitara um segundo, mas a arma escorregara para as escadas da cave e ele decidira que demoraria demasiado tempo a descer e a ir buscá-la. Sabia que era alguém que as pessoas se lembrariam de ter visto, pelo que o mais importante era desaparecer o mais rapidamente possível. A perda do revólver valera-lhe uma descompostura, até que Sala se apercebera das implicações. Tinham ficado espantados quando a polícia começara a procurar Lisbeth Salander. O seu erro acabara por transformar-se num incrível golpe de sorte. E também criara um novo problema. Lisbeth Salander passara a ser o único elo fraco que restava. Tinha conhecido Bjurman e conhecia Sala. Era capaz de somar 2 e 2. Quando ele e Sala conferenciaram sobre o assunto, tinham chegado à mesma conclusão. Tinham de encontrar a rapariga e enterrá-la num sítio qualquer. O ideal seria ela desaparecer para sempre. Se a polícia não conseguisse encontrá-la, o caso acabaria por ser arquivado. Tinham apostado na possibilidade de Miriam Vu os levar a Lisbeth. E então as coisas tinham voltado a dar para o torto. Paulo Roberto. Quem esperaria semelhante coisa? Surgido do nada. E de acordo com os jornais, também ele era amigo de Lisbeth Salander. Estava completamente baralhado. Depois de Nick Varne, refugiaram-se em casa de Lundin, a uns escassos 100 metros do quartel-general do motoclube de Svavelsjö. Longe de ser o lugar ideal, não tinha muito por onde escolher e precisava de um sítio onde pudesse manter-se escondido até que as contusões e inchaços que tinha na cara começassem a desaparecer e pudesse abandonar discretamente a região de Estocolmo. Apalpou com os dedos o nariz partido e o inchaço no pescoço, que já começara a diminuir. Fora uma boa ideia voltar atrás e pegar fogo à porra do armazém. Então, de repente, ficou gelado. Bjurman. Tinha-se encontrado com ele uma vez, na cabana de verão, no princípio de fevereiro, quando Sala aceitara ocupar-se de Lisbeth Salander. Bjurman tinha o processo a respeito de Lisbeth, que ele folheara. Como pudera esquecer-se de uma coisa daquelas? Podia levar a Sala. Desceu à cozinha e pediu a Lundin que corresse a Stallars Holmen e ateasse mais um incêndio. O inspetor Bublanski passou a hora do almoço a tentar pôr ordem numa investigação que sabia estar à beira da ruína. Falou com Anderson e Baumann, que o puseram a par dos últimos desenvolvimentos da perseguição a Lisbeth Salander. Havia pistas vindas de Gotemburgo e Norrköping. Gotemburgo era para esquecer, mas a pista de Norrköping tinha potencial. Informaram os colegas e fora montada uma discreta vigilância à casa, onde fora vista uma rapariga um pouco parecida com Lisbeth Salander. Tentou encontrar Fast, mas não estava no edifício e não atendeu o telemóvel. Depois da tempestuosa reunião, Hans Fast desaparecera. Bublansky foi então falar com Ekström para tentar resolver o problema criado com Sonia Modig. Expôs todas as razões que o levavam a pensar que afastá-la do caso era uma parvoíce. Ekström manteve-se inabalável e Bublansky optou por esperar até segunda-feira, a altura em que apresentaria queixa. A situação era completamente idiota. Pouco depois das 3, saiu para o corredor e viu Edström deixar o gabinete de Modig, onde era suposto estar ainda a passar a pente fino o disco rígido de Svensson. Tarefa que, em sua opinião, perdera todo o significado, porque não havia um verdadeiro detetive a vigiar o trabalho e a certificar-se de que não deixara passar nada importante. Hedström ia ter de trabalhar com Andersen durante o resto da semana. Quando tomou esta decisão, já Hedström tinha desaparecido nos lavabos, no extremo mais distante do corredor. Resolveu ir até ao gabinete de Modig e esperar que ele voltasse. Viu, da porta, a cadeira vazia de Sónia. Foi então que reparou no telemóvel de Hedström, esquecido na prateleira ao lado da secretária. Olhou para a porta dos lavabos, ainda fechada. Então entrou no gabinete e, por puro impulso, enfiou o telemóvel no bolso. Voltou rapidamente ao seu gabinete e fechou a porta. Abriu a lista de chamadas efetuadas. Às 9h57, 5 minutos depois da reunião ter terminado, Hedström ligara para um número com o código de área 070. Pegou no auscultador do seu telefone fixo e marcou o número. Foi atendido por Tony Scala. Desligou e ficou a olhar para o aparelho. Pôs-se de pé, com uma expressão furiosa. Tinha dado 2 passos em direção à porta quando o telefone tocou. Voltou para trás, pegou no auscultador e berrou o nome para o bocal. Jan, sou eu, o Jerker. Estou outra vez no armazém, perto de Nick Varn. Encontraste alguma coisa? O fogo está extinto. Temos andado muito atarefados nestas últimas 2 horas. A polícia de Zodertalje trouxe um cão farejador de cadáveres para o caso de haver alguém no meio dos escombros. E havia? Não. Mas fizemos uma pausa para que o cão pudesse descansar o nariz. O tratador disse que era preciso, porque os cheiros no local do incêndio são muito fortes. Vai ao que interessa, Jerker, estou com pressa. Bem, fomos dar uma volta e deixámos o cão à solta. E o bicho marcou um lugar no meio das árvores, a cerca de 75 metros das traseiras do armazém. Começámos a cavar. 10 minutos mais tarde, encontramos uma perna humana com um sapato. Parece ser um sapato de homem. Estava enterrado numa cova pouco funda. Oh, merda, Jerker! Tens de... Já assumi o controle do local e suspendi as escavações. Quero ter aqui uma equipa técnica a sério, antes de continuarmos. Bem pensado. Ainda não acabei. Há 5 minutos, o cão marcou outro sítio, a cerca de 80 metros do primeiro. Lisbeth Salander tinha feito café no fogão de Bührmann e comido outra maçã. Passou 2 horas a ler as notas que Bührmann escrevera sobre ela, página a página. A verdade era que estava impressionada. Bührmann pusera um evidente empenho na tarefa e sistematizara a informação. Descobrira material que nem ela mesma sabia que existia. Leu o diário de Palmgren, com sentimentos contraditórios. Enchia 2 blocos de notas de capas pretas. Começara a escrever aquele diário mais ou menos quando ela tinha 15 anos. Acabara de fugir da casa da segunda família de acolhimento, um casal já idoso, de Sigtuna. Ele era sociólogo e ela autora de livros infantis. Ficara com eles 12 dias, o suficiente para perceber que estavam tremendamente orgulhosos por terem contribuído para uma ação social, acolhendo-a, e que esperavam dela que manifestasse eternamente a sua gratidão. Perdera a paciência quando ouvira a mulher gabar-se a uma vizinha, perorando sobre como era importante alguém ocupar-se dos jovens com problemas. Não sou nenhuma porra de projeto social, quisera gritar. No 12º dia, roubara 100 croas do dinheiro para as despesas da casa, que o casal guardava numa lata de açúcar na cozinha, apanhara a caminhonete para Upplands Väsby e, em seguida, o comboio suburbano para Estocolmo. A polícia encontrara-a 6 semanas mais tarde em casa de um homem de 67 anos, em Haninga. Era um tipo decente. Oferecia-lhe comida e um sítio para viver, a troco de praticamente nada. Tudo o que queria era vê-la nua. Nunca lhe tocara. Sabia que as pessoas o considerariam um pedófilo, mas nunca se sentira minimamente ameaçada por ele. Via-o como uma pessoa introvertida e socialmente deficiente. Chegara até a sentir que havia entre os dois uma espécie de parentesco. Eram ambos marginais, excluídos pelo sistema. Alguém acabara por reparar nela, claro, e avisar à polícia. Uma assistente social tentara tudo para convencê-la a acusá-lo de abuso sexual. Recusara obstinadamente admitir a ocorrência de qualquer comportamento menos próprio da parte dele. E fosse como fosse, já tinha 15 anos, a idade legal, que se fudessem. Então, Palmgren interviera em seu favor. Começara a escrever aquele diário no que parecia ter sido a tentativa frustrada de resolver as suas próprias dúvidas. As primeiras entradas eram de dezembro de 1993. Parece estar a tornar-se dia para dia a jovem mais intratável com que alguma vez tive de lidar. A questão é saber se estou a proceder bem, opondo-me ao seu regresso a Zangue de Stefan. Já fugiu das casas duas famílias de acolhimento no espaço de 3 meses e há o risco óbvio de lhe acontecer qualquer coisa durante as suas fugas. Terei em breve de decidir se devo desistir da minha tarefa e requerer que seja confiada aos cuidados de verdadeiros especialistas. Já não sei o que é certo e o que é errado. Hoje tive uma conversa muito séria com ela. Lisbeth recordava cada palavra daquela conversa muito séria. Fora na antevéspera de Natal. Palmgren levara-a para casa e oferecera-lhe o quarto de hóspedes. Fizera esparguete com molho de carne para o jantar e, em seguida, sentara-a no sofá da sala e instalara-se no cadeirão de braços em frente dela. Lembrava-se de se ter perguntado se também ele quereria vê-la nua. Em vez disso, ele falara-lhe como se ela fosse uma adulta. Na realidade, a conversa fora mais um monólogo de 2 horas. Ela mal dissera uma palavra. Ele a expusera às realidades, que se resumiam ao facto de ela ter de decidir se queria voltar para Zangue de Stefan ou viver com uma família de acolhimento. Faria tudo o possível para lhe arranjar uma que lhe agradasse e insistira em que aceitasse a sua escolha. Decidira que ela passaria os feriados de Natal com ele, para ter tempo de pensar no futuro. Cabia-lhe escolher, mas o mais tardar, no dia a seguir ao Natal, teria de dar-lhe uma resposta clara, juntamente com a promessa de que, se tivesse problemas, recorreria a ele em vez de fugir. Dito isto, mandara para a cama e aparentemente sentara-se para escrever as primeiras linhas do seu diário. A ameaça de ser novamente mandada para Zangue de Stefan aterrorizara-a mais do que Palmgren pudera imaginar. Passara o Natal triste, a vigiar-lhe desconfiadamente cada gesto. No dia seguinte, ele continuara a não lhe tocar nem a dar quaisquer sinais de querer espreitá-la no duche. Pelo contrário, ficara furioso quando ela tentara provocá-lo, passeando-se nua do quarto de hóspedes para a casa de banho. Fechara a porta com toda a força. Mais tarde ela fizera as promessas que ele exigira e mantivera a sua palavra. Bem, mais ou menos. No seu diário, Palmgren comentava metodicamente cada encontro entre os dois. Por vezes eram apenas 3 linhas, outras enchia páginas e páginas com as suas reflexões. Volta não volta, surpreendia-a. Era muito mais arguto do que ela pensara. E descrevia episódios em que ela julgara tê-lo enganado e ele lhe topara o jogo. Depois do diário, pegou no relatório policial de 1991 e todas as peças do quebra-cabeças encaixaram nos respectivos lugares. Foi como se o chão se tivesse posto a tremer. Leu o relatório médico escrito por um tal Dr. Jesper H. Lederman, em que o Dr. Peter Teleborian figurava como referência destacada. Loderman fora o grande trunfo do promotor público que tentara interná-la quando ela fizera 18 anos. Em seguida encontrou um subscrito que continha a correspondência entre Teleborian e um polícia chamado Gunnar Björk. As cartas eram todas datadas de 1991, um pouco depois de todo o mal ter acontecido. Nada era claramente dito naquelas cartas. Mas de repente foi como se um alçapão se tivesse aberto debaixo dos pés dela. Demorou vários minutos a compreender as implicações. Björk referia-se a uma conversa qualquer que deviam ter tido. O fraseado era irrepreensível, mas nas entrelinhas dizia que, pelo seu lado, não via inconveniente em que Lisbeth Salander ficasse internada num asilo pelo resto dos seus dias. É importante que a criança se distancie do contexto. Não sou competente para avaliar o estado psicológico dela ou que espécie de cuidados necessita, mas quanto mais tempo puder permanecer institucionalizada, menor será o risco de, involuntariamente, criar problemas no concernente ao assunto em causa. No concernente ao assunto em causa. Lisbeth ficou a dar voltas à frase por alguns instantes. Teleborian fora o responsável por ela em Sankt Stephan e não se tratara de um simples acaso. O tom da correspondência indicava claramente que aquelas cartas nunca se tinham destinado a ver a luz do dia. Teleborian conhecera Björk. Mordeu pensativamente o lábio inferior. Nunca fizera uma verdadeira pesquisa a respeito de Teleborian, mas sabia que ele começara na medicina forense e até a Polícia de Segurança Nacional precisava ocasionalmente de consultar um perito nessa área ou um psiquiatra nas suas investigações. Se começasse a vasculhar, ia de certeza encontrar uma ligação. Num dado ponto da sua carreira, o trajeto de Teleborian cruzara-se com o de Björk. E quando Björk precisara de alguém que pudesse enterrá-la, recorrera a Teleborian. Fora isso que acontecera. O que anteriormente lhe parecera puro acaso ganhava agora uma dimensão completamente nova. Ficou sentada durante muito tempo a olhar para o vazio. Ninguém era inocente. Havia apenas diferentes graus de responsabilidade. E alguém era responsável por Lisbeth Salander. Tinha decididamente de fazer uma visita a Smala Dalarö. Assumia que ninguém, no descalabro total que era o sistema de justiça do Estado, ia ter a mais pequena vontade de discutir o assunto com ela. E, na falta de melhor interlocutor, uma conversa com Gunnar Björk ia ter de servir. Estava ansiosa por ter essa conversa. Não precisava de levar todas as pastas consigo. À medida que as lia, ficavam-lhe indelevelmente gravadas na memória. Levou o diário de Palmgren, o relatório de Björk, de 1991, o relatório médico de 1996, em que era declarada interdita, e a correspondência entre Teleborian e Björk. Era o bastante para lhe encher a mochila. Fechou a porta. Mas ainda não rodara a chave na fechadura quando ouviu o som de motores de motos nas suas costas. Voltou-se. Era demasiado tarde para esconder-se e não tinha a mais pequena chance de fugir a dois tipos montados em Harley Davidsons. Desceu lentamente os degraus do alpendre e enfrentou-os no caminho de acesso. Bublansky marchou furiosamente pelo corredor e verificou que Hedström não tinha voltado ao gabinete de Modig, mas também não estava na casa de banho. Continuou o corredor fora e encontrou-o com um copo de café na mão a conversar com Andersen e Bowman. Deu meia volta sem ter sido visto e subiu o lance de escadas até ao gabinete de Ekström. Abriu a porta de repelão sem bater. E interrompeu o procurador a meio de uma conversa telefónica. Vem comigo, disse. Como? Espantou-se Ekström. Desliga o telefone e vem comigo. A expressão de Bublansky era tal que o procurador fez o que ele dizia. Era em ocasiões como aquela que se tornava fácil de compreender por que motivo Bublansky conquistara a alcunha de Inspetor Bolha. A cara dele parecia um balão de defesa antiaérea, vermelho vivo. Desceram até ao gabinete de Henderson, onde a conversa continuava. Bublansky avançou para Hedstrom, agarrou pelos cabelos e voltou para Ekstrom. É, que raio é isto? Enlouqueceu? Bublansky, gritou Ekstrom, alarmado. Bowman e Anderson estavam de boca aberta. Isto é seu? Perguntou Bublansky, brandindo o telemóvel. Largue-me! Este telemóvel é teu? Sim, raios. Largue-me. Ainda não. Estás preso. Estou o quê? Estás preso por quebra de sigilo profissional e por interferir na investigação policial. Ou isto, ou dás-nos uma explicação razoável para o facto de, segundo a tua lista de chamadas, teres ligado para um jornalista que dá pelo nome de Tony Scala às 9h57, logo a seguir à nossa reunião. E momentos antes de o Scala ter tornado pública a informação que tínhamos decidido manter secreta. Depois de ter recebido instruções para ir a Stalar Holman e atear um novo incêndio, Lundin dirigira-se à sede do clube, na gráfica abandonada nos arredores de Svavelsjö, e recrutara a ajuda de Niminen. Era a primeira vez, depois do inverno, que estava um tempo perfeito para andar de moto. Tinha indicações pormenorizadas e estudaram o mapa. Vestiram as roupas de couro e percorreram rapidamente a distância de Svavelsjö a Stallarholmen. Lundin nem queria acreditar quando viu Lisbeth Salander no caminho de acesso diante da cabana de Bjurman. Teve a certeza de que era ela, apesar de parecer diferente. Aquilo era uma peruca? Estava ali de pé, imóvel, à espera deles. Era um bónus que ia fazer o gigante loiro vir-se de contentamento. Continuaram a avançar e pararam a 2 metros dela, um de cada lado. Quando desligaram os motores, fez-se um silêncio absoluto no bosque. Lundin não sabia muito bem o que dizer. Finalmente conseguiu falar. Ora, esta quem diria? Há já algum tempo que andávamos à tua procura. Sonny, apresento-te, Fröken Salander. Sorriu. Lisbeth cravou nele uns olhos sem expressão. Reparou que ainda tinha uma cicatriz recente, muito vermelha no rosto e no queixo, onde ela o cortara com as chaves. Ergueu os olhos para a copa das árvores atrás dele. Depois voltou a baixar o olhar. Tinha os olhos estranhamente escuros, como carvão. Tive uma semana desgraçada e estou de péssimo humor, disse ela. E sabes o que é pior? Sempre que me volto, encontro um monte de merda barrigudo no meu caminho, a armar-se em duro. Quero ir-me embora, desandem. Lundin ficou de queixo caído. Julgou ter ouvido mal. Então começou a rir involuntariamente. A situação era ridícula. Ali estava uma miúda escancelada que quase lhe cabia num bolso, a armar-se em esperta, com 2 homens adultos que usavam nos coletes de couro o logo do MC de Svavelsjö, o que significava que eram motards dos mais perigosos e que em breve seriam membros de pleno direito dos Hells Angels. Qualquer deles era capaz de parti-la aos bocados e enfiá-la nas bolsas da moto. Mas mesmo que a gaja fosse chanfrada e fufa, como obviamente era, de acordo com os jornais e com o que acabara de ver dela ali adiante da cabana, o emblema que ambos ostentavam deveria ter imposto respeito. E respeito era coisa de que ela não dava nem sinais. Um tipo de comportamento que não podia ser tolerado, por muito ridícula que fosse a situação. Lançou um olhar a Niminen. Acho que a fufa está a pedir pizza, Sonny, disse ele, enquanto baixava o apoio e se apeava da moto. Deu 2 passos lentos na direção de Lisbeth e olhou-a lá do alto. Ela não se moveu 1 milímetro. Lundin abanou a cabeça e suspirou. E então disparou um golpe com as costas da mão, com a mesma considerável força que usara para derrubar Mikkel Blomqvist nas escadas de Lundagatan. Bateu no ar. No preciso instante em que a mão dele deveria ter-lhe atingido a cara, Lisbeth Salander recuou um passo e voltou a imobilizar-se fora do alcance. Sonny Niminen estava apoiado ao guiador da Harley, a observar o amigo e camarada com um ar divertido. Lundin ficou muito vermelho e tentou atingi-la mais duas vezes. De ambas as vezes, ela limitou-se a recuar. Lundin voltou a atacar mais rápido. E então, repentinamente, Lisbeth deteve-se e despejou-lhe na cara metade do conteúdo de uma lata de gás-pimenta. Os olhos dele ardiam como fogo. A ponta da bota dela subiu com toda a força e transformou-se em energia cinética que lhe acertou entre as pernas, com uma pressão aproximada a 120 kg por centímetro quadrado. Lundin arquejou e caiu de joelhos, ficando a uma altura mais confortável para Lisbeth, que o pontapeou na cara, deliberadamente, como se estivesse a marcar uma grande penalidade num jogo de futebol. Ouviu-se um desagradável ruído de coisas a partirem-se e Lundin caiu como um saco de batatas. Niminen demorou alguns segundos a compreender que qualquer coisa de inacreditável tinha acontecido diante dos seus olhos. Tentou baixar o apoio da moto, mas falhou e teve de olhar para baixo. Então decidiu jogar pelo seguro e tentou sacar da pistola que levava no bolso interior do blusão. Quando estava a puxar o fecho, viu um movimento pelo canto do olho. Quando ergueu os olhos, Lisbeth corria para ele como se tivesse sido disparada por um canhão. Saltou com ambos os pés e acertou-lhe em cheio na anca, o que não o magoou seriamente, mas foi o suficiente para o fazer cair, a ele e à moto. Escapou por pouco a ficar com uma perna presa debaixo da Harley e recuou alguns passos aos tropeções até recuperar o equilíbrio. Quando voltou a vê-la, ela acabava de rodar o braço e uma pedra do tamanho do punho dele voava pelos ares. Baixou-se, instintivamente, e a pedra falhou-lhe a cabeça por uma questão de centímetros. Conseguiu finalmente sacar da pistola e tentou baixar a patilha de segurança, mas Lisbeth já estava em cima dele. Viu a fúria nos olhos dela e pela primeira vez teve medo. Boa noite, disse Lisbeth. Espetou-lhe o taser entre as pernas e descarregou 75.000 volts, mantendo os elétrodos em contacto com o corpo durante pelo menos 20 segundos. Niminen ficou transformado num vegetal. Lisbeth ouviu um barulho nas suas costas e voltou-se. Lundin estava a pôr-se penosamente em pé. Olhou para ele, de sobrancelhas arqueadas. Viu-o agitar cegamente os braços, a tentar vê-la por entre o nevoeiro ardente do gás-pimenta. Vou-te matar, rosnou ele. Andava às apalpadelas pelo chão a tentar localizá-la. Ela observava-o com curiosidade. E então ele disse: puta de merda. Lisbeth inclinou-se e apanhou do chão a pistola que Nimina deixara cair. Reparou que era uma P-83 Wanad polaca. Extraiu o carregador e verificou que continha as munições adequadas. Makarov de 9 mm. Puxou a culatra atrás e introduziu uma bala na câmara. Passou por cima de Niminen, aproximou-se de Lundin, segurou a arma com ambas as mãos, apontou e deu-lhe um tiro num pé. Ele uivou de dor e voltou a cair. Lisbeth olhou para ele e ponderou se valeria a pena perguntar-lhe quem era o gigante loiro que tinha visto no café Blomberg. Segundo Sandstrom, o homem assassinara alguém num armazém com a ajuda de Lundin. Devia ter perguntado o que queria antes de lhe enfiar uma bala num pé. De momento, Lundin não parecia em condições de manter uma conversa lúcida e havia a possibilidade de alguém ter ouvido o tiro. Podia sempre encontrá-lo mais tarde e fazer a pergunta em condições menos estressantes. Colocou a patilha em posição de segurança, guardou a arma no bolso do casaco e pegou na mochila. Tinha-se afastado cerca de 10 metros quando se deteve e olhou para trás. Regressou lentamente à cabana e examinou a moto de Lundin. Uma Harley Davidson, disse ela. Porreiro.